Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, está no ar mais um Riquezas da Caatinga. Um grande abraço a todos e todas. Hoje o nosso programa vai falar sobre a convivência com o semiárido. Saiba por que as políticas de combate à seca não deram certo e como a convivência tem permitido uma vida digna a famílias do semiárido. E mais, conheça a história de agricultores e de agricultoras que aprenderam a viver nessa região. Não saia daí, o Riquezas da Caatinga já está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. O semiárido é uma região muito rica em vegetação, espécies de animais e cultura. O semiárido é local de um povo forte e lutador. E ao contrário do que muita gente pensa, no semiárido brasileiro chove sim. Em algumas localidades chega a chover 800 milímetros por ano, o suficiente para encher uma cisterna de 16 mil litros. Apesar disso, a imagem que se firmou da região foi a do solo rachado, das mulheres carregando água na cabeça, das carcaças de animais mortos. Desde os tempos do Império, o semiárido foi visto como um local onde só havia seca e que medidas públicas não adiantavam para resolver seus problemas. Muitos políticos, se valendo desse discurso, se beneficiavam da situação, realizando ações paliativas e pouco eficientes. É a chamada indústria da seca. Com iniciativas que atingiam positivamente apenas os grandes proprietários de terra, aos pequenos agricultores e agricultoras restava sobreviver dos favores de quem detinha o poder. Por tudo isso, surgiu essa falsa imagem do semiárido, que mesmo nos dias de hoje, infelizmente ainda persiste na imaginação de muitas pessoas. Foi a partir da década de 1990, com a constatação de que as alternativas de combate à seca eram ineficazes e aumentavam as condições de pobreza na região, que essa situação começou a mudar. As organizações da sociedade civil passaram a trabalhar com a convivência com o semiárido como alternativa para uma vida digna na região. Surgia nessa mesma época a articulação no semiárido brasileiro, a ASA, rede formada por cerca de 1000 organizações que lutam por políticas de convivência com o semiárido. Para saber mais sobre o papel da ASA nessa mudança de estratégia, vamos ouvir o coordenador da ASA em Pernambuco, Aldo dos Santos. A ASA propôs uma política pública diferente. Por que não, né, construímos 1 milhão, né, desse reservatório, dessas cisternas rurais, que, né, dava a condição, né, das famílias ter de início água de beber e cozinhar, e romper, né, com a lógica, né, da venda, né, do seu voto pela lata d'água, né, a venda do seu voto pela migalha da cesta básica. Acho que essa mudança é uma mudança, né, forte, que foi possível porque não foi imposto pela ASA, pela rede, pelas organizações que compõem a ASA, algo de mudança para aquelas famílias. Pelo contrário, foi a troca de conhecimento, né, a valorização da construção do conhecimento dessas famílias que gerou, né, a potencialidade da rede ASA, que ela existe hoje enquanto, né, um espaço que agrega a diversidade. A partir da disseminação das novas ideias surgidas com a ASA, os próprios moradores da região passaram a entender o que é melhor para eles e para a sua terra. Um bom exemplo é o agricultor Antônio Alves Pereira, conhecido como Antônio Zeferino, da comunidade Cabral, em Pedro II, no Piauí. Ele, que não utiliza agrotóxicos e aduba a terra com material orgânico, conhece bem o solo de onde brota uma vida mais digna para a sua família. A gente cava a cova e bota o esterco dentro da cova e os grãos de milho e feijão, para dar um milho melhor e o feijão ainda, mais melhor ainda, né? E eu estou achando que é bem viável. Os caprinos são as máquinas. Ele sai na natureza, comendo as folhas, né, para enriquecer minha terra e as nossas terras, né? Quem criar pode aproveitar. Eu sou contra usar o agrotóxico na terra, né? Porque ele fecha os poros da terra, a terra não vai sobreviver. É a mesma coisa que o nosso corpo, né? Nosso corpo tem esses poros, né? De respiração, de sair o suor, de sair a sujeira. A mesma coisa é a terra. Quando você coloca muito químico, mata os micro-organismos da terra, mata o lagarto, mata o sapo, mata as coisas que vai comer as pragas das plantas e acaba com a natureza. E a terra não tem respiração nem de sair aquelas nuvens que estão no ar, sai pela respiração dos poros da terra. E aí, quando eu coloco o veneno, fecha pelo fato do micro-organismo. Mata todo o ser vivo da terra. A gente vai fazer uma parada rápida, mas voltamos logo com Riquezas da Caatinga. Vamos ouvir agora Jackson do Pandeiro e a música Casaca de Couro. Show, show, show, show. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Show, show, show, show. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Parece um arapuá, cheio de varia e algodão. O ninho de uma casaca não parece ninho, não. Parece mais o parceiro do pajá ou do sertão. Show, show, show, show. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Show, show. Em riba do pé de turco tem um ninho de graveto, tem garrancho de jurema, tem pau branco, tem pau preto, tem lenha que dá pra facho, tem vara que dá espeto. Vambora! Uma grita, outra responde, uma baixa, outra também. Parece mulher pilando com um modo de fazer xerém, subindo e descendo as asas como o seio do meu bem. Xô, xô, xô, xô, casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Ui, ui, ui. Xô, xô, xô, xô, casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Eu nunca vi desafio mais bonito, mais igual. Duas casacas de couro quando começa a cantar, parece dois violeiros no galope à beira-mar. Uma grita, outra responde, uma baixa, outra também. Parece mulher pilando pra um modo de fazer xerém, subindo e descendo as asas como o seio do meu bem. Xô, xô, xô, xô, casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Ô, civil! Xô, xô, xô, xô, casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Comunitário ou Casa de Sementes, uma forma dos agricultores e das agricultoras do semiárido unirem forças para conservar as suas sementes. Um modelo alternativo de administrar coletivamente a reserva de sementes necessária para o plantio e que garanta uma boa alimentação para as famílias durante o ano inteiro. Este armazenamento permite que cada família melhore suas próprias sementes. Mobilize sua comunidade. Reúna outras pessoas e juntos montem um banco comunitário de sementes. Programa Uma Terra e Duas Águas, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que está falando sobre as estratégias de convivência com o semiárido que surgiram como alternativa ao combate à seca. A criação da ASA em 1999 foi um ponto importante nesta luta por uma vida mais digna na região. Mesmo antes do surgimento da ASA, muitas das organizações que fazem parte da articulação já praticavam ações que iam de encontro às medidas assistencialistas e que valorizavam aquele local. a ASA veio para fortalecer o desenvolvimento e planejamento de ações de convivência harmônica no semiárido. Com ações como a criação dos programas 1 milhão de cisternas, o P1MC, e 1 Terra e 2 Águas, o P1+2, milhares de famílias hoje têm água para beber e para produzir alimentos. Famílias como a de Dona Genilda dos Santos, da Serra dos Simões, município de Araripina, Pernambuco, que foi beneficiada com o P1MC e há mais de 3 anos possui uma cisterna para o consumo humano. Dona Genilda sabe exatamente o que mudou com a construção da cisterna em sua propriedade, tanto para ela como para os seus vizinhos. Não tivemos mais que pegar água no tamborim, a água, é, pode dizer, dentro de casa, de maravilha, é uma maravilha, transparente, vem diretamente do céu para dentro da minha cisterna. E, quer dizer, não apresenta mais problema de saúde, nem para a minha família, nem para os meus vizinhos, nem para ninguém. Eu acho que melhorou 100%. Quando é na época da chuva, das primeiras chuvas, eu tiro os canos para que a água desça, aquela primeira chuva, lave a bica, lave as teias e tudo, e tampo sempre as entradas, para não entrar besouro, essas coisas, dentro da água. E tenho um maior cuidado em lavar a cisterna. Quando cai as primeiras chuvas, de 6 em 6 meses eu coloco uma grande quantidade de hipoclorito para desinfeccionar a água. Atualmente é uma grande mudança na maneira como é firmada a relação entre sociedade civil e os financiamentos públicos para o semiárido. No entanto, ainda há muito a ser feito. Mas assim como a SEAGE sempre fará parte da realidade do sertão, a iniciativa do seu povo por uma vida mais autônoma também estará sempre presente. É verdade, amigas e amigos. Todas essas ações desenvolvidas acontecem porque a ASA acredita que o povo do semiárido tem o direito de viver dignamente em sua região. Mas apenas a articulação das organizações não é tudo. Vocês, agricultora e agricultor, também são fundamentais para essa mudança. Não é à toa que quem mais entende o semiárido são aqueles que fazem parte dele. Sobre isso, Aldo dos Santos fala um pouco mais. Acho que é importante dizer que nesse semiárido ainda existe pobreza. Ainda existem ações de combate à seca, camuflado de convivência, né? Acho que isso ainda a gente percebe, principalmente quando, né, se aproxima momentos de estiagem mais prolongado, surge de novo as velhas e mirabolantes ideias, né, de bombardear as nuvens para chover, transferir a população de um lugar para outro, ou de gerar, ou de industrializar, né, o campo para gerar emprego para essas famílias, como a gente sabe. Mas a gente diz o seguinte, que o grande desafio é que essa grande rede, não de organizações, né, mas essa grande rede das famílias agricultoras, das suas organizações, assuma no semiárido um papel de protagonista no desenvolvimento, né, do semiárido. Né, no sentido seguinte, que não está à margem mais essas famílias como meros receptores de ação ou de programas sociais, mas elas são sujeitas de mudança e de participação econômica no contexto do semiárido. Nosso programa já está chegando ao fim. Até o próximo Riquezas da Caatinga. Entre em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco, CEP 52020-190. Você pode também mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0 operadora 81 21 21 7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. A apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison. Contribuiu na reportagem a comunicadora popular da ASA, no Piauí, Paula Andréas. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.